Alô, pescador, que só pra pescar, que só arreio de pesca para o peixe pegar. Alô, pescador, que só pra pescar, com seu arreio de pesca para o peixe pegar. Ele que enfrenta chuva, frio e o calor, com a sua rede estirada para o peixe, sim senhor. E as ventanias pra eles é tradição, com coragem ele enfrenta na sua embarcação. Alô, pescador, que só pra pescar, com seu arreio de pesca para o peixe pegar. Alô, pescador, que só pra pescar, com seu arreio de pesca para o peixe pegar. Esse trabalho é uma grande profissão, e pra todos os pescadores é uma sua manutenção. Ele labuta pra poder ganhar o pão, alimenta a família e a grande população, seguramente. Seu arreio de pesca para o peixe pegar. Ele que enfrenta chuva, frio e o calor, com a sua rede estirada para o peixe, sim senhor. E as ventanias pra ele já é tradição, com coragem ele enfrenta na sua embarcação. Alô, pescador, que sabe pescar, com seu arreio de pesca para o peixe pegar. Alô, pescador, que sabe pescar, com seu arreio de pesca para o peixe pegar. Esse trabalho é uma grande profissão, e para todos os pescadores é uma sua manutenção. Ele labuta para poder ganhar o pão, alimenta a família e a grande população. Alô, pescador, que sabe pescar, com seu arreio de pesca para o peixe pegar. Alô, pescador, que sabe pescar, com seu arreio de pesca para o peixe pegar.